amor. Levanta cadáver, pois foi Cristo que tocou. Sacode a poeira e rasga o mano preto. Suspende o luto, pois na feira enterro. Acorda, irmão, o velório já acabou. Levanta cadáver, pois foi Cristo que tocou. Sacode a poeira e rasga o pano preto. Suspende o luto, pois na feira enterro. Imagina, tio, o seu moleque falecido. Você vivendo em banco, rodeado de inimigo. Com um sorriso falso, tentando te agradar. Nem conhece o falecido, foi contratado pra chorar. Seu filho, sua riqueza, é tudo que cê tem. Agora num caixão e o diabo dizendo amém. Muita angústia, muita dor, isso o diabo quer ver. Quero te ver acabado, quero te fazer sofrer. E se a brecha foi aberta, ele entra pra matar. Está pra mandar ao seu redor, nem pense em duvidar. Sem compaixão nem piedade, ele odeia a humanidade. Quer ver o seu massacre, sua miséria, sua maldade. Como a viúva de Nain, que vivia em choro e moleza. Velava seu único filho, vida regada de tristeza. Descendo ao sepulcro, de luto, vestido preto. Inconformado e o povo dizendo, pra morte não tem jeito. Acorda, irmão, o velório já acabou. Levanta cadáver, pois foi Cristo que tocou. Sacode a poeira e rasga o pano preto. Suspende o luto, pois na feira enterro. Acorda, irmão, o velório já acabou. Levanta cadáver, pois foi Cristo que tocou. Sacode a poeira e rasga o pano preto. Suspende o luto, pois na feira enterro. Sopra sete velas, pois nós temos um milagre. Onde o morto que jazia, agora que renasce. A face de quem olha, não pisca, não acredita. A boca da calúnia já não produz saliva. Na descida o santo ajuda, eu quero ver é na subida. Na morte o verme come, mas não decompõe em vida. Se opõe opiniões de chantagistas e charlatões, paisagistas e suas visões, não nazistas e facções. Onde a mão do Nazareno toca nascimento, flores nascem sem terreno. Vão crescer sem fermento, milagre impossível. A personifica logo à frente, o aroma é celeste, perfumando o ambiente. Norte, oeste, sul e leste, fecho o olho e a ponta. Se não tiver o onipresente, pode fechar minha conta. A mensagem é clara e limpa, o processo se adianta. Levanta, levanta e anda, levanta, levanta e anda. Acorda, irmão, o